compreendo as situações. E digo-lhe uma coisa, se a gente for reduzir para as 2 da manhã, acaba com a noite. Eu também sou da sua geração, sou um bocado posterior. De se ter acabado por situações destas, com a noite ensaia, com a noite agora está sempre em outros sítios mais perto, e nelas, e coisas idênticas. Sempre houve bares e sempre houve condóminos perto dos bares. E sempre houve soluções. O que eu pergunto à doutora Maria de Piedade é o seguinte: o ruído que houve é de gente lá dentro ou cá fora? Olha, era isso que eu estava a querer explicar ao Sr. Presidente e que não me deu a oportunidade. Porque o Sr. Presidente referiu só os ruídos cá fora e a GNR tem que... Os ruídos são lá dentro. É bom, bom, bom. É que se ainda fosse uma música, mais ou menos, olha, até embalava e talvez adormecesse. Mas é de uns tambores, parece que estamos em África. Portanto, e ninguém consegue dormir assim. Que... E, portanto, aquilo entra nos ouvidos a mim e a todos. Dizer... E depois, desculpe, eles não cumprem o horário. E depois, enquanto o puto anda a despejar os lixos, que também é outra coisa... O que eu quero dizer a dona Maria Piedade, é que mesmo que se cumpra o horário, esse ruído tem que acabar. Ah, perfeito. Pronto, eu quero dizer estou plenamente de acordo. O que é que agora? O que eu tenho a dizer é que há soluções para isso. E que há bacana, depois destas situações, e penso que atuou bem, porque cá fora é realmente a responsabilidade de todas as autoridades da GNR. Lá dentro é, depois, feitos esses anos, ao forçar o dono do estabelecimento a pôr isolamentos sonoros, e que é que vai... ou baixar o volume, ou baixar o volume, ou baixar o volume.